Então, capítulo 8. Por que alguém deveria desejar falar em línguas? A terceira coisa que decidi fazer após a visita de Lídia foi conversar com todos os que falavam em línguas, os que eu conhecia, e descobrir se eles acreditavam que a prática, de alguma forma, acrescentou uma dimensão à vida deles, que a oração comum no idioma inglês não acrescentava. Ainda me lembrava do misterioso fluxo de calor das mãos de Lídia e do fato de que, quando cheguei em casa, a oração que ela havia feito por Tibi havia sido respondida. Teriam sido essas coisas apenas coincidência e talvez um pouco de imaginação da minha parte, ou outras pessoas tiveram experiências semelhantes? Obviamente, quando perguntei aos pentecostais o que as línguas faziam por eles, a primeira resposta era sempre: "Me assegura que foi batizado no Espírito Santo." Foi essa garantia que Parham e seus alunos estavam procurando quando começaram seu longo estudo da Bíblia. E é claro, seria um bem inestimável na vida de um crente não ter dúvidas de que o próprio Espírito de Deus se manifestava no seu íntimo. Os pentecostais acreditam que as línguas provêm essa garantia. De fato, é um preceito para eles que o batismo no Espírito Santo seja sempre acompanhado das línguas. O batismo dos crentes no Espírito Santo, diz a Constituição das Assembleias de Deus, é testemunhado pelo sinal físico inicial do falar com outras línguas, conforme o Espírito de Deus lhes concede. A declaração de fé da Igreja de Deus diz essencialmente a mesma coisa. Cremos no falar em outras línguas, concedido pelo Espírito Santo, e que é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Fora das denominações pentecostais, porém, descobri que as pessoas não tinham tanta certeza, mesmo aquelas que haviam falado em línguas no momento do batismo. O ministro luterano Larry Christensen, pastor da Trinity Church em San Pedro, na Califórnia, expressa o que é provavelmente a opinião da maioria dos não pentecostais que falam línguas. Revendo os relatos do batismo no livro de Atos, ele questionou na revista Trinity. Ele diz: "Isso significa que todos que recebem o Espírito Santo falará em línguas, e que se alguém não falou em línguas, essa pessoa realmente não recebeu o Espírito Santo? Eu não acredito que se possa argumentar isso com base nas Escrituras." No entanto, acredito que o livro de Atos nos sugere um padrão útil. Primeiro, receber o Espírito Santo é uma experiência definida, nítida e instantânea. Segundo, uma maneira simples e designada por Deus para objetivamente manifestar o dom do Espírito Santo é elevar a voz com fé e falar em uma nova língua provocada pelo Espírito Santo. E no extremo oposto dos pentecostais estão as pessoas convencidas de que tiveram o batismo no Espírito Santo, mas negam que as línguas sejam uma parte normal da experiência. Um deles é o Dr. E. Stanley Jones. Tibi e eu conversamos com esse missionário veterano da Índia sobre as suas impressões quanto ao assunto, e mais tarde recebemos uma carta dele na qual ele nos contou sobre uma experiência que teve enquanto ele estudava no Asbury College em Wilmore, Kentucky. Dr. Jones escreveu: "Eu estava em uma reunião de oração no quarto de um dos meus colegas, com três ou quatro outros colegas, sem nenhuma emoção ou expectativa especial, quando de repente e soberanamente ficamos todos cheios do Espírito Santo, literalmente arrebatados. Não dormi o resto da noite, só pude caminhar e louvá-lo. Durante 3 dias não houve aulas. Todas foram transformadas em reuniões de oração. Pessoas vindas do interior se converteram antes de entrar no auditório. Elas caíam de joelhos no campus e se convertiam. Não haviam pregação, apenas orando e testificando por libertação e vitória. Todos os alunos do campus foram convertidos. Eu me perguntava o que isso significava, então eu logo descobri. Fui preparado nessa visita para o trabalho da minha vida. Eu me vi dizendo sim ao meu chamado como missionário. As evidências do Espírito Santo? O próprio Espírito Santo era a evidência. Nenhuma outra evidência foi necessária ou desejada. Pedir evidência seria como pedir a evidência do sol ao meio-dia. Ninguém falou em línguas, pois não foi ensinado. Então aqui estava o leque de opiniões sobre a importância das línguas na determinação da presença do Espírito, de essencial a útil e desnecessário. Mas as línguas tinham a reputação de ter outros usos, além de simplesmente servir como um sinal de batismo. Quando Paulo falou das línguas como um dom, ele as relacionou com a capacidade de se louvar a Deus. Tivemos uma oportunidade interessante de comparar essa função das línguas na experiência contemporânea, quando conversamos com um jovem formado em Yale. Robert Morris era membro da Yale Christian Fellowship e considerava a sua vida religiosa bastante complexa, com exceção dessa área de louvor. Ele se lembra de ter interrompido a si mesmo quando, da sua vez de liderar as orações, numa noite, em uma reunião da ICF, ele usara expressões comuns como "te louvamos, te adoramos". Daí ele parou. "Não, não", disse ele com franqueza, que o grupo há muito tempo alcançara entre si. "Não sei o que significa adorar a Deus". Ele sabia o que era, certamente, agradecer a Deus por coisas específicas, e ele frequentemente experimentava exaltação quando ouvia uma bela música de órgão, durante um culto, ouvia um belo vitral. Mas o louvor a Deus em si mesmo, não a propósito de nada que ele tivesse feito, nem mediado pela habilidade humana que ele admitiu a seus amigos, era algo que ele ainda não havia alcançado. Não demorou muito para que os eventos ocorridos em Yale fossem amplamente divulgados em jornais e revistas de todo o país. Muitos no ICF e outros no campus de Yale receberam o batismo no Espírito Santo com o carisma, incluindo as línguas. Embora a imprensa tenha aproveitado as línguas para publicarem belas matérias, Bob Morris e os demais deram muita pouca ênfase a elas em seus próprios pensamentos, sentindo que os dons da profecia, cura, sobretudo o fruto do amor que o Espírito havia derramado sobre eles, o grupo, eram muito mais importantes. Mas na vida religiosa pessoal de Bob, as línguas preencheram uma lacuna muito especial. "Para mim", Bob nos disse, "o dom de línguas acabou sendo um dom de louvor. Ao usar a linguagem desconhecida que Deus havia me dado, senti em mim o amor, a reverência, a adoração pura e incontida que não conseguia alcançar na oração tradicional. Louvor e adoração são basicamente coisas não conceituais e glossolalia é oração não conceitual. Isso nos libera de nossa dependência de processos de pensamento específicos e passo a passo para uma consciência direta de Deus. Assim como estamos cientes do impacto de uma personalidade humana, sem enumerar os detalhes que a compõem. Embora essa nova dimensão da oração também não se aplicava apenas quando Bob estava orando em línguas. Ele percebeu imediatamente uma nova habilidade de louvar e magnificar a Deus em inglês. Muitas vezes, ele começava suas devoções em línguas. Percebia a dilatação dessa nova capacidade nele e depois passava para o inglês, descobrindo sua vida de oração transformada. Percebi uma nova capacidade de louvar ao Deus revelado em Cristo. Ele escreveu para a revista Trinity na onda do interesse nacional que se seguiu aos eventos em Yali. Não apenas ações de graças intelectuais, mas louvores que parecem fluir de profundezas desconhecidas de uma maneira não emocional, mas totalmente autossuficiente. E então ele acrescentou algo mais. Eu também senti muito, definitivamente, um poder físico e resiliência literal para cumprir as tarefas da vida cotidiana. Essa força física e resiliência adicionais eram outro objetivo das línguas observado por Paulo. Aquele que fala em línguas, escreveu Paulo, edifica-se ou é edificado. 1 Coríntios 14, verso 4. Temos um amigo que costumava ir de balsa entre Staten Island e Manhattan, na cidade de Nova York. A viagem levava quase meia hora e poderia ser uma frustração em um dia agitado. Mas esse homem, David Wilkerson, usou o tempo no barco para orar em línguas. Ele iniciou pensando em todas as coisas pelas quais tinha que agradecer. No inverso da sequência de Bob Morris, ele as revisava uma a uma em sua mente, em inglês, louvando a Deus por cada uma delas. Pouco a pouco, dentro dele, ele percebeu uma sensação crescente de alegria. Ele estava consciente de ser amado, cuidado. Ele começou a vislumbrar padrão e projeto em tudo o que acontecia com ele. E de repente, ao tentar expressar sua gratidão, ele alcançou uma barreira de linguagem. O inglês não podia mais expressar o que ele sentia. Era simplesmente inadequado para o ser que ele percebia. Foi nesse ponto que ele irrompeu em uma comunicação que não era limitada pelo vocabulário. Seu espírito e sua mente começariam a louvar a Deus. Inevitavelmente, quando David chegou ao Pier em Manhattan, uma transformação havia ocorrido. Ele foi edificado no corpo e no espírito. Ele se sentiu encorajado, pronto para enfrentar tarefas impossíveis, revigorado e renovado, pronto para encarar o que o dia tivesse a oferecer. E isso costumava ser importante, pois David Wilkerson é um jovem obreiro entre as gangues de ruas das favelas de Nova York. Um trabalho que o coloca em contato com adolescentes viciados em drogas, prostitutas infantis, jovens assassinos e alguns dos problemas mais desencorajadores e intratáveis do mundo hoje. Aqui estão algumas respostas semelhantes à minha pergunta sobre o valor das línguas. Primeiro, para que serve o falar em línguas? A única maneira de responder é dizer: para que serve um pássaro azul? Qual é a utilidade de um pôr do sol? Apenas elevação pura e sem mitigações, apenas alegria indizível, e com ela saúde, paz e descanso, e libertação de cargas e tensões. Marianne Brown, dona de casa, Porkinburgs, Pensilvânia. Segundo, muitas vezes, na verdade, diversas vezes, tenho que dormir a noite toda sentado em um ônibus Greyhound ou em um avião. Não recomendo como substituto de um bom colchão, mas tenho um segredo. No minuto em que fecho meus olhos, começo a orar no espírito. Oro a noite toda dessa maneira, acordando e voltando a dormir, sempre orando. Não durmo muito, mas descanso muito. Na manhã seguinte, estou revigorado, fortalecido e pronto para um dia de trabalho. David Duplessis, ministro pentecostal de Oakland, Califórnia. E terceiro, quando comecei a orar em línguas, eu senti que as pessoas me disseram que eu parecia 20 anos mais nova. Minha mente consciente não sabe o que estou dizendo, mas meu inconsciente e subconsciente sem dúvida sabe, pois o que acontece é exatamente o que Paulo disse que aconteceria. Quem ora em uma língua desconhecida edifica a si mesmo. Recebo alegria, coragem, paz, o sentido da presença de Deus, e sou uma personalidade fraca que precisa disso. William Sherwood, sacerdote episcopal de 75 anos, São Petersburgo, Flórida. Quando a idade de aposentadoria do reverendo Sherwood chegou, 10 anos atrás, ele ficou contente. Durante anos, ele se sentia aquém fisicamente, continuamente cansado e sem energia. Desde então, ele teve o batismo no Espírito Santo e os anos de trabalho mais produtivo da sua vida. Outro uso de língua sugerido na Bíblia é permitir que oremos mesmo quando com nossa mente não temos ideia do que pedir em uma determinada situação. Romanos 8, verso 26. Lydia Maxson confiou muito nesse tipo de oração em línguas, quando intercedia por outra pessoa, percebendo o quão pouco da situação da pessoa ela poderia realmente conhecer. Será que outras pessoas usavam línguas dessa maneira? Aqui está parte de uma carta que recebi de um psiquiatra. Todas as manhãs, antes do início do dia, minha esposa e eu temos um tempo de oração juntos. Oramos por nossas próprias necessidades e depois por cada paciente que verei naquele dia. Mencionamos primeiro nossas próprias ideias sobre o problema do paciente, usando as anotações que fiz durante as sessões dele e o que sabemos sobre medicina e psiquiatria. Mas então, percebendo o quanto de doença mental ainda desafia a compreensão, incluímos uma oração por eles em línguas. Frequentemente fico espantado com o poder de cura que está presente nas sessões após essas orações. Um dos casos mais surpreendentes que conheci, quando o intelecto simplesmente se recusou a orar em uma emergência, foi relatado por William Nelson. O reverendo Nelson agora é editor do Frontiers para a Convenção Batista Americana, mas na época em que esse incidente ocorreu, ele era pastor da Primeira Igreja Batista em Whitman, Massachusetts. Na calada da noite, uma noite no outono de 1959, o telefone ao lado da cama de Bill tocou. Procurando o receptor, Bill ainda estava bem sonolento quando a voz de uma mulher se identificou como uma enfermeira de um hospital próximo. Houve um acidente de automóvel, a voz continuou. Temos Carol Vinal aqui. A mãe dela deu seu nome como pastor. É melhor você chegar aqui imediatamente se decidir vir. A médica não acha que ela viverá mais uma hora. Eu já irei aí. Bill vestiu as roupas e marcou o limite da velocidade a cada quilômetro a caminho para o hospital. A recepção tinha sido avisada de que ele chegaria e mandou para o terceiro andar. O relógio do outro lado do elevador marcava 3h15 da manhã. Por aqui, disse uma enfermeira. Carol, de 13 anos, estava deitada em uma cama alta, sem sinal de vida. Sua mãe estava ao lado do aparelho de oxigênio. Foi uma colisão frontal, disse ela a Bill. Ela não se moveu desde que cheguei aqui. Aparentemente, Carol havia sido jogada para fora pelo para-brisa. Um médico explicou que houve lesão no cérebro. Se ela viver, disse a senhora Vinal, eles dizem que ela poderá não ficar normal. Bill sabia que ele deveria orar. Ele era o pastor delas. A senhora Vinal tinha o direito de esperar apoio e conforto dele, mas o que ele deveria orar? Ele olhou para Carol e sentiu que o palpite do médico de uma hora era longo. A garota ainda estava com suas roupas. O suéter preto estava rasgado e manchado, cabelos puxados, emaranhados de sangue e o rosto machucado. As suturas que mantinham os cortes unidos estavam inchados e sangrentos. E o pior dos ferimentos, ele sabia, ele não podia ver. O interior de seu crânio, a estrutura óssea que sustentava seu cérebro, estava fraturada. Que dano houve no próprio cérebro? Teria ele o direito de orar por uma recuperação física quando havia todas as chances de Carol se tornar uma criatura mais parecida com um vegetal do que um ser humano? No entanto, certamente, ele não podia orar para que ela morresse. Bill se aproximou da garota e colocou as mãos na parte do corpo dela que parecia não machucada, o braço direito. Humanos pensamentos negativos se apoderaram dele. Senhor, disse ele, ajuda-me a saber como orar. E imediatamente um verso das escrituras surgiu na mente de Bill. Pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam em palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Romanos 8, verso 26. Como perfeitamente os versos se encaixam, Bill respirou fundo e começou a orar, não com a mente, apenas com os lábios e a língua, contornando todas as dúvidas e hesitações de sua humanidade, usando os sons que Deus lhe deu. Ele entregou a oração inteiramente ao Espírito Santo, sabendo que amava Carol mais do que qualquer humano poderia. Bill sentiu um estranho paradoxo na situação. Na medida em que ele poderia se tornar passivo e flexível, esse era o grau em que ele poderia se tornar eficaz para Deus. Bill orou com o Espírito dessa maneira. Calma e baixinho por 15 ou 20 minutos. Ele estava vagamente consciente da sala ao seu redor, da luminária que lançava seu feixe contra a parede, dos frascos de solução salina, dos aparelhos de oxigênio, dos frascos de plasma perto da cama de Carol, do outro paciente na sala que estava olhando em silêncio, de olhos arregalados. Ele estava consciente da vigília incessante da senhora Vinal. Mas ele estava ciente acima de todas as duas coisas que estavam acontecendo dentro de si. Ele sentiu uma corrente de calor fluir através dele para a menina, cujo braço ele segurava levemente em oração. E ele estava ciente da estranha e brilhante certeza que se tornava mais forte a cada momento. A certeza de que Carol ficaria bem novamente. E então Carol se moveu. Isso foi tudo. Apenas um movimento fugaz, um sussurro de vida que tocou seu pequeno corpo e depois se foi. Mas isso deu a Bill Nelson a coragem de dizer o que estava cantando em seu coração, aquilo que ele tinha certeza, aquilo que ele sabia. Senhora Vinal, Carol vai ficar bem. Depois que ele pronunciou as palavras, elas soaram absurdas. Como ele ousa? Uma enfermeira inclinou sobre a cama, verificando imperturbável a respiração e a infusão do plasma. O relógio na parede marcava 3 horas e 45 minutos. Bill estava lá apenas meia hora. Parecia muito mais tempo. A senhora Vinal acompanhou até o elevador, como se quisesse ficar perto da única voz de esperança que ouvira. No elevador, ele disse novamente o que ele não entendia. Carol ia melhorar. E Bill estava certo. 12 semanas depois, Carol estava de volta à escola. Hoje, 5 anos após o acidente. Os únicos efeitos colaterais são algumas cicatrizes no rosto e nos braços de Carol. Hoje é verdade. Bill Nelson acredita que foi como quando Paulo escreveu aos Romanos que quando não sabemos orar, o Espírito vem em auxílio de nossa fraqueza. A afirmação final feita na Bíblia para as línguas é que, juntamente com o dom de interpretação, fornece um meio para Deus se comunicar diretamente com um grupo de cristãos reunidos em adoração. Serei sincero em dizer que, no que diz respeito às aplicações modernas do dom, foi esse uso sozinho das línguas no culto público que me pareceu suspeito. Nessa época, eu já participara de muitos cultos pentecostais e fiz anotações sobre eles. Me perturba, escrevi depois de um desses cultos, que essas pessoas precisam falar tão alto e usar um tom tão monótono quando falam em línguas ou fazem uma interpretação. Eles parecem quase entrar em transe, o que pode significar que eles são realmente possuídos pelo Espírito, e pode significar que eles apenas esperam parecer assim. Em outra noite, eu escrevi simplesmente "muito teatral". Observei que muitas vezes não havia correlação entre a extensão da mensagem em línguas e a extensão da interpretação. Muitas vezes tive a sensação de que uma interpretação, muitas vezes fornecida pelo ministro, foi produzida apenas porque Paulo insistia nela, e não em resposta a um genuíno desejo interior. Eu geralmente estava decepcionada no conteúdo da interpretação. Na maioria das vezes, era uma exortação estereotipada para ser firme nos últimos dias ou permaneça no caminho do Senhor. Também me incomodava o fato do idioma usado ser quase exclusivamente o inglês de King James. Por que Deus, se ele realmente estava usando esse meio para se comunicar com as pessoas aqui e agora, ele não usa a linguagem atual? E então, numa tarde, tive uma experiência pessoal com esse tipo de mensagem de Deus, que a partir de então também teve que ser incluída em todo o pensamento que eu tinha sobre isso. Tib e eu fomos a Filadélfia para uma reunião do grupo do sábado, um grupo simples e deliberadamente não organizado de cristãos que falavam em línguas, principalmente de igrejas denominacionais, que se hospedavam no Benjamin Franklin Hotel, um sábado por mês, para uma reunião de oração cheia do Espírito. Na semana anterior à nossa ida, tomei uma decisão que vinha me incomodando desde então. Envolveu um jovem que eu conhecera há alguns anos antes, relacionado a uma matéria de revista. Ao fazer uma pesquisa para o artigo sobre delinquência juvenil, aconteceu de eu contribuir para que ele e alguns outros tivessem suspensa a acusação de roubo. Eu mantinha contato com a família dele desde então. O ajudei a conseguir um emprego e fui chamado duas vezes para a audiência quando ele foi acusado de roubar no emprego. Agora ele estava na prisão, novamente com evidências incontestáveis, e eu tinha chegado à difícil conclusão de que tentar tirá-lo e interceder em seu favor, ficar entre ele e as consequências, nunca fora do seu interesse real. Era um assunto longo e complexo, envolvendo um grupo da igreja e outras pessoas, mas basicamente a decisão tinha sido minha e eu oscilava entre profunda convicção a respeito e profunda dúvida. Os membros da família do garoto escreveram, declarando que eu era um amigo e outros adjetivos difíceis de negar. De qualquer forma, foi naquele fim de semana que fomos a Filadélfia. Durante a primeira hora, mais ou menos, depois que nos juntamos ao grupo em uma suíte do 11º andar. A reunião parecia semelhante às outras de que participamos. Havia muita oração em línguas, mas era uma oração particular. Indivíduos adorando silenciosamente, sozinhos ou pequenos grupos de 3 e 4, ministrando um ao outro. De repente, porém, uma ministra metodista se aproximou do centro da sala e proferiu uma declaração em línguas, claramente dirigida a todo o grupo. Houve um silêncio imediato. Então a voz de um homem interpretou. Eu não podia vê-lo de onde eu estava sentado, mas não havia sugestão de transe em seu tom. O idioma utilizado era o inglês simples e moderno, falado em voz baixa. Não se preocupe, estou satisfeito com o que você fez. Isso é difícil para você, mas trará muitas bênçãos para alguém. Essas palavras me atingiram com um poder indescritível. Eu sabia que elas eram para mim. Especificamente para mim agora. De fato, elas me deram a coragem de defender a minha decisão nas semanas que se seguiram, mesmo diante de muita pressão. Desde então, os eventos provaram que esse era realmente o caminho certo a ser seguido quanto a esse problema específico. Mas o que era pertinente à pergunta que eu fiz sobre as línguas era a emoção de certeza absoluta que era minha reação interior a essa mensagem e a sua interpretação. Não questionei mais, na época que aquelas eram as palavras de Deus para mim, do que eu questionaria o fato de que há uma máquina de escrever na minha frente nesse exato momento. Mais tarde, é claro, brinquei com todos os tipos de outros significados que as palavras poderiam ter, mas não pude discutir o fato dos meus sentimentos na época. Havia algo que eu não havia lido nas cartas de Paulo e não poderia ter adivinhado, que Deus poderia acompanhar as mensagens com uma convicção corroborada no ouvinte. Não tentei argumentar, naturalmente. Uma mensagem de Deus é uma coisa maravilhosa. Quando decidi descobrir se as línguas tinham valor prático, quis dizer, é claro, valor para outras pessoas.